Essa é uma das tristes e dolorosas realidades das ruas. Estão matando nossos manos, lutadores pobres. Não quero fazer justiça e nem sair como nós. Apenas só quero paz para mim e para os meus irmãos, que estão sempre do meu lado, me apoiando e dando a mão. Também não quero saber o que você tem a fazer. Só apenas uma coisa, os mensageiros vão dizer: pare com a violência. Eu disse pare. Pare com a violência. Eu disse pare então. Pare com a violência. Eu disse pare. Pare com a violência, irmão. Pare com a violência. Eu disse pare. Pare com a violência. Eu disse pare então. Pare com a violência. Eu disse pare. Pare com a violência, irmão. No dia certo, a sua hora vai chegar, você mata as pessoas, humilde sem pensar, você faz isso para se divertir ou por vingança aos nossos manos. Você quer pôr um fim, mas um dia você vai ter que se explicar. Eu te garanto, meu irmão, seu futuro estará perante a todos. Você vai amanhecer com a boca cheia de formiga e não vai dar pra se esconder. Estou falando de você que espalha violências e nas ruas vai viver andando de carro, totalmente armado, esperando pôr um fim na vida de mais um otário. Nossos irmãos, eles não saem de casa com medo que você o pegue na estrada. Escute o meu conselho, disponho com decência. Sou Tony Disso, vacinado contra a violência. E faça sempre o mesmo, põe a mão na consciência. Não seja tão irracional, não se iluda, não vacile, diga não à delinquência. Pare com a violência. Eu disse pare. Pare com a violência. Eu disse pare então. Pare com a violência. Eu disse pare. Pare com a violência. Pare com a violência. Eu disse pare. Pare com a violência. Eu disse pare então. Pare com a violência. Eu disse pare. Pare com a violência, irmão. Sujeito falso, traiçoeiro, saia de perto de mim, me chamam Black Bill. E estou vendo um enfim, crianças e pais de família sendo ameaçado. E no final das contas, estará tudo acabado e assim. Minha pergunta vai ficar: por que tanta impunidade? Ninguém pode delatar a violência. Faz parte do terror que só afeta nós, porque para os ricos não tem valor. Delinquência, crueldade, vandalismo, maldade, violência, corrupção. Tudo isso faz parte desse mundo então. Pare com a violência. Eu disse pare. Pare com a violência. Eu disse pare então. Pare com a violência. Eu disse pare. Pare com a violência, irmão. Tiroteio na periferia e a miséria nossas velas que se espalha e se irradia, tendo os corpos caídos. E a polícia insistindo, é mais um inocente a incriminar. E é dessa maneira que o homicídio vai ficar mais um arquivo fechado. E às vezes o delinquente vai engaiolado. Por outro lado, os delinquentes e as soltas livres para matar e roubar. Sua desculpa não vai os convencer, então pense muito bem, não dê motivo pra morrer. Então, cara, põe a mão na consciência. Você sabe como eu que isso gera delinquência. Mas se você se esquecer, o Tiger X vai te lembrar. Tudo começa no seu... matar, roubar, fumar, tirar. A violência existe em todos os lugares. Desentendimento entre os nossos irmãos que trabalham e vivem só de ilusão. Mas seria bonito se todos dessem as mãos e ajudassem uns aos outros pela paz e união. Seria mais bonito ainda sem essa de violência. Vamos nos conscientizar tiradamente essa doença. Pare com a violência. Eu disse pare. Pare com a violência. Eu disse pare então. Pare com a violência. Eu disse pare. Pare com a violência, irmão. Pare com a violência. Eu disse pare. Pare com a violência. Eu disse pare então. Pare com a violência. Eu disse pare. Pare com a violência, irmão. Pode crer, mensageiros MCs mandaram mensagem e deram seu recado. Agora só cabe a você segui-la, se é que tem amor à sua própria vida. Porque Deus é de graça e não cabe a ninguém tirá-la. Pode crer com você, irmãozinho, de deitar.